saber caminhar, pensar em televisão, saber pra onde anda, mano. É, o que você tá fazendo? É certo ou errado? É, não respeitar o próximo, fazer o bem pra todos, mano. Seja você, seja você, mano, seja você. Pode crer, mano, você na sua vida, quantas vezes já não teve uma saída? Pai te convidando a reinar, te chamando pra mais uma vez batalhar. Não desista do que você tem a ganhar novamente. Pegue sua cabeça, sua glória está em você. Só você é capaz de se erguer. Quantos manos nesse jogo já não se perdeu? Por você estar vivo, agradeça a Deus, ele te deu uma saída. Está no seu nome a sua própria sigla. Nego se arrastando por copo de água, implorando. E você aí, mano, nem se ligando, sua mina não aguentava mais. Manos e drogas chegando na sua casa, policiais te vigiando nas madrugadas. Trás de você e de suas paradas, seu filho pra você sorrir e você pra ele nem aí. Esquece dos seus sentimentos, seu filho mais velho envolvendo no seu mesmo movimento. Está na hora de parar e pensar que nessa vida não tem nada a ganhar. Sorte de você, mais uma chance conquistar. Quantos manos não queria estar no seu lugar pra mais uma vez se levantar? Vale a pena tentar e guerrear a sua própria paz. Com o bem você é capaz, honre sua mãe, rapaz. Jamais seja um bandidão. Quantos hoje por isso está jogado num caixão? Vale a pena parar e pensar, refletir e mudar sua jornada. E no amanhã recomeçar uma nova caminhada. Consciente sempre mais avante, com justiça ande sem flagrante. Sede você mesmo e sua mente que é brilhante. Sem dar ré e sem olhar pra trás, agarre sua fé e a paz. Não se conforma, tô ligado pra se levantar, que agora é foda. Agonia te atormentando toda hora. Você era exemplo a quem estava à sua volta. Sua mãe sempre com boas palavras, hoje olha pra você, os olhos cheios de lágrimas. Não desista de lutar pela sua justiça. Consciência nunca é pouco em seu dia a dia, esta é a saída. Muito se renove sem feridas, então não vacila neste exemplo. Não estará sozinho, a fé em um homem faz muito sentido. Lembre sempre se dar sós e jamais os espinhos. Bondade no presente, virtude de minha gente. Menino com canhão, sorriso inocente. Pare e pense, vale a pena ser persistente. Mostra que seu valor bate em você fortemente. Fortemente. É, mano, fortemente. Nascemos pra ser um vencedor, mano. Nascemos pra ser mais um derrotado aí, moro? Com força em dobro, mano. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Pode crer, mano, só porque você caiu ontem pensa que tudo tá perdido, que tudo acabou, que nada, mano, você está iludido. Levanta daí, luta, vale a pena. Se a chance estiver nas suas mãos, não perca ela e corra pra missão. Você só perde a guerra quando desiste pra vitória. Luta, persiste, tem que ser guerreiro e seguir a caminhada. As barreiras do seu caminho serem quebradas. O mundo te oferta vários caminhos, venha com a função pra não ficar sozinho. Conquiste sua paz, ela está no seu alcance. Só basta pôr o pé na estrada e seguir adiante. Não seja um peixe fora da água, influência ruim não vale nada. Vale a pena é ser feliz, não desista dos sonhos que você sempre quis. Creia nele que nem Daniel, com a força chove a chuva de bênção do céu. Seja mais consciente, o mundo tem mais a desejar. Daqui pra frente sem medo, só sua atitude é a chave do segredo. Fique preparado, respeitando os mãos que tá sempre lado a lado. Os das antigas pouco sobrou, né? Uns tá preso e outros tá morto. E outros tá na igreja mostrando sua fé. E o que cê quer? Cair na rede? Ou viver jogado entre quatro paredes? Ou por um abraço morrer com o inimigo dominando? Laço segue os bons tempos de vida e não deixa sua vida ficar por aí perdida. Tenha muita fé, seja o que é, buscando sua coragem, combatendo os covardes. Fazer sua história, tirar o tempo ruim da memória, né não? Eu vejo vários manos sem um canto numa pura ilusão. Aí negou, temo que falar. Hoje eu vou mudar, hoje eu sou outro personagem e me esquiva de tudo que é maldade. O bem tá na sua consciência pra fluir. Use sua inteligência, é a arma contra o mal. Vai na fé, vai até o final, porque a vida continua. Não é por um tropeço que deixe de ver o brilho da lua. Vivemos no meio da guerra, você é o soldado e representa essa terra. Faz a diferença na cena e de que ser consciente, mano, vale a pena. Vale a pena.